ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quarta-feira, 19 de março. O Tema Livre está entrando no ar e, como toda quarta-feira, desde o dia 15 de janeiro, o programa de hoje é dedicado à lembrança dos 50 anos do golpe militar de março, abril de 1964. E o fato importante que aconteceu nessa semana de quarta-feira para cá foi, vocês se lembram que na quarta-feira passada nós tratamos aqui do comício, da importância do comício da Central do Brasil no dia 13 de março de 1964, que precipitou o golpe militar, e até houve no dia seguinte o seminário na UERJ sobre os 50 anos do golpe, os 50 anos do comício, e também uma manifestação na própria Central do Brasil, convocada por várias entidades, associações, sindicatos, também lembrando esse episódio. Aliás, o pessoal que estava no seminário foi para lá, para a Central, voltou para o seminário na UERJ, e acho que esse foi o ponto alto da semana de quarta-feira para cá. Mas ontem, aliás, sexta-feira, dia 14, a presidenta Dilma Rousseff sinalizou que não quer celebrações dos militares da ativa por conta do aniversário dos 50 anos do golpe militar em 31 de março de 64. Dilma mobilizou o ministro da Defesa, Celso Amorim, que já conversou com os comandantes militares sobre esse assunto. Isso está na internet, nos jornais. Os chefes militares que já haviam aproveitado as reuniões de seus altos comandos, que trataram também das promoções do final de mês, antes do carnaval, para avisar aos comandados que evitassem qualquer tipo de polêmica sobre o assunto, para evitar choques com o Palácio do Planalto. Os comandantes das forças já haviam repassado aos seus subordinados a ordem de não serem feitas comemorações fora dos quartéis e nem festejos internamente. Seja, talvez se resuma a ordem do dia, se tanto, nas unidades militares, lida com solenidade essa coisa toda, como aliás sempre aconteceu ao longo de toda a ditadura. Eu estou aqui no estúdio com os jornalistas, dois, o Carlos Taltos, que é da Comissão da Verdade do Sindicato dos Jornalistas, do Mais Democracia também, e o Mário Augusto Jacobskind, velho militante, né, que também é diretor da ABI, e que está acompanhando, nós estamos aqui acompanhando o desenrolar de todos esses eventos que são descomemorativos do golpe militar de 64. E eu gostaria de abrir, quem é que pode abrir aí? O Taltos? Pode abrir, Taltos. Bom dia. O que é que você tem a acrescentar ou abrir para a nossa conversa de hoje? Bom dia, Golo. Bom dia, Mário. Bom dia, ouvintes. Bom dia também aos funcionários aqui do estúdio. Enfim, nós estamos no meio de uma série de descomemorações, né? E eu acho um momento importantíssimo para a gente levantar, inclusive, aqueles pontos que, ao longo desses últimos 50 anos, foram muito pouco explorados. A começar pelo fato da denominação da ditadura. Ela foi de que tipo? Ela foi apenas militar? Há um grupo de historiadores, de jornalistas, no grupo no qual eu me incluo, que avaliam que não foi apenas militar. E nem foi apenas civil. Porque quando a gente diz que foi civil, a gente dilui os agentes objetivos da preparação do golpe, da consecução do golpe e depois do exercício da ditadura. Na avaliação dessa linha da historiografia, os empresários brasileiros tiveram um papel preponderante e muito antes de 64, na preparação do golpe, na consecução do golpe e depois numa relação absolutamente simbiótica com a ditadura, né? E sempre é bom lembrar em conexão com o empresariado dos Estados Unidos e até com o presidente americano, John Kennedy, na época, né? Então, esse momento eu acho assim, bastante rico para a gente debater esse tipo de ângulo da ditadura que ficou sendo relegado a um segundo ou terceiro plano ao longo das pesquisas da historiografia nesses últimos 50 anos. Esse eu acho um aspecto interessante de debater. Você sabe que o Mário Augusto, desde o primeiro programa que ele veio aqui dessa série, né, que foi no dia 15 de janeiro exatamente, ele já levantava essa questão, né, do caráter desse golpe. Exato, um bom dia a todos, bom dia Golo, bom dia ouvintes, bom dia Carlos e pessoal aqui do estúdio. Foi um golpe empresarial militar, né? Isso aqui se esconde, né? No primeiro momento falava-se apenas da ditadura militar. Era um momento difícil de a gente. Primeiro não tínhamos espaço para nem para o debate, muito menos para colocar isso em público, né? Agora, felizmente, um pouco tarde, mas 50 anos depois, está se chegando lá, né? Como ele colocou, o golpe empresarial. E outra coisa, é importante também a gente lembrar que os 50 anos não são apenas os 50 anos. Esses 50 anos servem para refletir para os dias de hoje, né? Claro que se falar em golpe de 64, temos que ver o contexto internacional, a Guerra Fria. Hoje não estamos numa Guerra Fria. Bom, há um contraponto agora, né? O Vladimir Putin, né, lá na Ucrânia, um contraponto de outro tipo, mas um contexto internacional diferente. E se a gente olhar nos últimos anos, América Latina e outros países, né, há uma visível influência estrangeira em muitos países utilizando outro tipo de estratégia, por exemplo, Honduras, Paraguai, e a Venezuela agora que está sendo objeto de pressão externa muito, muito grave, né? Agora, é importante assinalar também que esse esquema internacional, né, não tenta desestabilizar apenas o governo de esquerda. Governos mesmo que não... que de alguma forma não compactuam totalmente com os interesses, sobretudo dos Estados Unidos, né, também estão sendo objeto de pressões. E, né, temos aí, além da Venezuela, aqui temos o Equador, a Bolívia, a Argentina e o Brasil também está, né, nesse contexto. O Brasil, em termos de política externa, tem contrariado alguns interesses dos Estados Unidos, inclusive o Porto de Mariel, que o Brasil... Cuba, né? Em Cuba, né, o Porto de Mariel, que na prática equivale a quase que o rompimento, atacou bem o bloqueio econômico, né? Agora, claro, não é uma questão ideológica para o Brasil. Há interesse econômico do brasileiro. Porque a resposta brasileira é essa. O interesse não é político, claro, nem ideológico, é interesse comercial. Ninguém quer querendo ser uma grande Cuba hoje. Nem Cuba está querendo ser Cuba, mais. Certo. Essa que é a realidade. Então, hoje o mundo é diferente, o país é diferente, né? Outro dia eu fiz um programa aqui com dois mais médicos, né? Que são... Ela é equatoriana e ele brasileiro, mas ambos vieram de Cuba, formados na Universidade de Havana. E depois do programa ele me perguntou se eu conhecia. Eu disse, olha, eu estive lá em 95. Ele disse, olha, volte logo, porque está mudando muito depressa e para pior. Quase tudo para pior. Quer dizer, eu acho que ninguém está querendo mais ser uma Cuba. Agora, esse aspecto que você levantou, que eu acho importante, Mário, é que o Brasil, nesse cenário hoje, duas coisas pontuais, assim, por exemplo... a presidenta Dilma votou contra a missão da Organização dos Estados Americanos na Venezuela para observar aquela realidade política. Que é uma intervenção, é uma maneira de você intervir. E a OEA no contexto anterior era chamado Ministério das Colônias, que tudo que os Estados Unidos queriam, né, tudo era aprovado. Então, nesse momento... essa votação demonstrou que eles não estão tão absolutos assim. E também hoje existe a UNASUL, União dos Países Sul-Americanos. E o Brasil, a CELAC, né, América Latina e Caribe. E o Brasil tem um peso muito específico hoje na OEA, já tem, o cenário é outro, o Brasil tem outra posição, tem outro perfil para poder enfrentar os Estados Unidos, não de igual para igual, mas ali naquele foro poder dizer, olha gente, não é assim mais, não é o que está abaixo do Rio Grande, vocês resolvem. E também quando o Brasil, uma outra posição com relação a Cristina Kirchner, o Brasil estuda seriamente a possibilidade de ser o aval da dívida argentina com os credores. Isso vai alterar tão drasticamente a situação argentina que ela vai subir de novo na cotação. Isso é importante você ter assinalado isso para a gente até diferenciar. Na época da ditadura, a megalomania dos militares achava que o Brasil ia enfrentar em algum momento, sei, algum momento a Argentina, quando a Argentina é aliada, né? É. Sempre foi, né? Só não no futebol, mas isso é outra história. É, então hoje o Brasil e a Argentina estão, felizmente, tão próximos. Então um contexto completamente distinto. O terceiro, na época, o terceiro exército era o contingente mais poderoso, né? Continua sendo. Continua sendo, mas já de uma forma distinta. Por quê? Porque eles achavam que haveria um confronto com Argentina. Em algum momento da história haveria esse confronto com o vizinho. Aí, na verdade, na época, o terceiro exército serviu de alguma forma para... Da mesma forma que os Estados Unidos aqui colocaram a frota lá em 64, qualquer tipo de reação haveria intervenção, o Brasil, no Uruguai, serviu de aval para o endurecimento do Uruguai, o golpe, né? Então, qualquer coisa, o Brasil ia agir diretamente. Da mesma forma, não sei se vocês se lembram que houve um sequestro, era o Dama Mitrione, o Aloysio Gomide, que era o cônsul brasileiro, e o Brasil, naquele momento, ameaçava intervir no Uruguai, porque o terceiro exército lá não... Até tinham construído uma estrada que ligava... Que, na verdade, essa estrada que era... O contexto era para... Uma eventual intervenção já serviria essa estrada para deslocamento de tropas direto. Não era para escoar grão, né? Não, era... para transportar frango. A visão era essa, né? Mas hoje as coisas mudam. Felizmente, o mundo é outro, o país é outro e a região é outra. Não, tem algumas considerações a fazer, né? Porque se hoje a gente vê com olhos positivos, né? Essa nova postura da diplomacia brasileira, a gente tem que lembrar que isso não é alguma coisa desinteressada do ponto de vista do Brasil. Claro, né? Nitidamente, o Estado brasileiro tem uma articulação com grandes grupos empresariais brasileiros e o Estado brasileiro, através do BNDES, financia a expansão desses grupos. Então, por exemplo, no Porto de Mariel, que tem uma importância geopolítica muito grande, rompe, em certa maneira, o bloqueio, é uma alternativa ao Canal do Panamá, enfim... Também tem outras dimensões dessa expansão econômica brasileira. O que o Estado brasileiro faz com as suas maiores multinacionais, subsidiadas pelo BNDES, em outros países da América do Sul, do Caribe e na África subsaariana, é muito contestável também, não é? Porque em algum momento já se volta a falar naquele termo que é utilizado nos anos 60 de subimperialismo brasileiro. É o Rui Mauro Marinho. O que o Rui Mauro falava, né? Já observava sob outros ângulos, mas enfim, mais ou menos com esse tipo de concepção. Eu fiquei, há uns 3 anos atrás, muito impactado com o depoimento de um jornalista moçambicano falando sobre a expansão da Vale e da Odebrecht em Moçambique, com dinheiro do BNDES. Ele falou duas coisas num seminário aqui na Alerj que me impactou muito. Em primeiro lugar, ele dizia que não sabia fazer a diferença entre quando era um oficial do Itamaraty falando e quando era um representante da Vale, porque o discurso era rigorosamente o mesmo. Em segundo lugar, ele observa que depois da chegada desses 4 entes em Moçambique, a Vale, a Odebrecht, o Itamaraty e o BNDES, a imagem brasileira em Moçambique ficou muito ruim, pior até do que a imagem de Portugal, que foi a potência imperialista que colonizou Moçambique. Isso é muito grave, isso é muito, muito grave, né? Isso expressa uma posição de expansão do Brasil a qualquer custo econômico. Isso é o neocolonialismo, né? Na verdade. Então, assim, se a gente reclamava... Foi colonizado como o moçambicano, como o angolano, que está acostumado com isso aí, conhece essa mazela histórica. Reconhece isso. Reconhece. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também para que aquele discurso do confronto, né, geopolítico internacional dos anos 60 e 70 não sirva hoje para esconder outros interesses dessa expansão econômica brasileira, né? Existe esse lado. Agora, existe também o lado que muitas vezes há interesses que se convergem. O caso lá do Porto de Mariel, houve, claro, o BNDES participou. Há interesses econômicos brasileiros lá no Porto de Mariel, mas também isso representa na prática o rompimento do bloqueio. Sim, não resta dúvida. Então, houve uma conjugação. Nem sempre acontece, mas aconteceu. Então, é importante a gente remeter todas essas questões, porque para a gente entender melhor 64. 64, claro, outro contexto. Agora, é a intervenção estrangeira, a intervenção norte-americana, que é muito concreta, visível. Agora, é diferente os dias de hoje. É bastante. A coisa é bem mais sutil, né? Eu queria chamar a atenção aqui, se vocês me permitem. Eu recorri a uma obra seminal, absolutamente seminal, para usar de subsídio aqui no programa, que é o livro do falecido professor René Dreyfus, né, como a gente costuma falar aqui no Brasil. O livro é de 81, 1964, A Conquista do Estado, Ação Política, Poder e Golpe de Classe, né? Justamente para falar desse imbricamento entre vários interesses, né? Tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista empresarial, de classe mesmo. É, né? Que ele fala de classe, golpe de classe. Golpe de classe, ele fala isso. Classe, claro. E aí eu queria chamar a atenção na classificação do golpe, né? Que a gente diz hoje, que já começa a falar hoje, que seria um golpe empresarial militar. O golpe, já antes de 64, estava sendo preparado por setores da sociedade brasileira, em conexão com setores da sociedade dos Estados Unidos, muito próximos. E o vínculo entre o empresariado brasileiro e os militares brasileiros era tão forte, era tão orgânico, que eu acho que nem o tal aparato militar do Jango conseguiria deter, né? Eu fui buscar nessa obra que eu citei agora do René Dreyfus, uma lista da alta elite militar brasileira, que à época do golpe já fazia parte ou do comando executivo ou dos conselhos deliberativos de grandes grupos econômicos transnacionais, o que demonstra essa vinculação e essa, assim, organicidade do golpe de classe. Eles recebiam dinheiro, né? Recebiam dinheiro, objetivamente. Tinham interesses econômicos no golpe. Não eram cargos honoríficos. Fora a mala posterior. Né? Fora a corrupção objetiva. Então, olha aqui, eu vou citar só alguns nomes da elite militar da época, que estavam vinculados com grupos transnacionais e grupos nacionais também econômicos. Está nesse livro de René Dreyfus, edição de 81, página 78. Só para a gente ter uma ideia, olha só. Entre outros oficiais da elite militar, estavam lá o general Rio Grandino Cruel e o general James Mason. Rio Grandino, irmão do Amaro Cruel, comandante da época do Segundo Exército. Pois é, os dois estavam, eram donos. O sucesso do golpe, que era crucial. O Cruel foi crucial para o sucesso do golpe. Pois é, os generais Rio Grandino Cruel e James Mason eram donos ou eram diretores da Eletrônica Cruel, S.A. General Paulo Tasso de Resende, Moinhos Rio-Grandense, Grupo Bungborne, que até hoje existe, né? Brigadeiro Eduardo Gomes, Cosmos Engenharia, olha só, Brigadeiro Eduardo Gomes, hein? General Joaquim Ribeiro Monteiro, Companhia Carbonos Coloidais, Grupo Volney Atala, General Edmundo Macedo Soares e Silva. Ele simplesmente fazia parte dos conselhos de, pasmem, mas é verdade, está aqui no livro do Dreyfus, Volkswagen, Mesbla, Banco Mercantil de São Paulo, Light S.A. e Mercedes-Benz. Já disse tudo, né? General Euclides de Oliveira Figueiredo. Irmão do ditador, do general Figueiredo, chefe do CNI. Né? Depois presidente do Brasil. O Euclides era um intelectual, né? Pois é, intelectual, muito esperto mesmo. Ele estava aqui, olha, nas indústrias químicas e farmacêuticas Schering Corporation e Grupo Assis Chateaubriand. Da área de comunicação. General Moziu Moreira Lima, Máquinas Moreira S.A. Almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva. Rupturita S.A. Explosivos, Sociedade Financeira Portuguesa. Almirante Álvaro Alberto, que está no coração do programa nuclear brasileiro. Ele que cria o CNPq para justamente viabilizar a técnica, política e financeiramente o programa nuclear brasileiro. Então, essa lista é um excerto do livro do Dreyfus. Que mostra em si, ela é autoexplicativa. É verdade, desnuda, na verdade. Pois é. Mostra, pois é. Que, ó, não precisa dizer nada, está aqui. Pois é, está aqui, é isso aí. Isso é, claro, eles usaram outros métodos, né? Inclusive o João Goulart dizia, não, nós temos um dispositivo militar, que o dispositivo militar que não aconteceu, diga-se passagem. Que tinha até o comandante, lá, o responsável por essa área, o general Albino, se não me engano, que dizia, não, pô, manda brasa, presidente, e na hora não funcionou. Hoje, muitos anos depois, se tem informação de que, pelo menos, o Amaury Cruel, irmão do Rio Grandino, que comandava o Segundo Exército, houve essa denúncia de um, na época, major, ele foi testemunha de que, de manhã, o Amaury Cruel falava, vamos resistir ao golpe, vamos reagir, etc., etc., e depois de um encontro com um responsável pela da Fiesp, que trouxe umas malas. O homem da mala? O homem da mala, ele mudou de posição de água para o vinho, passou a apoiar o e lá foi a decisão do. Né? Você sabe que nesse seminário lá na UERJ, o Valdir Pires fez uma abertura que foi antológica, porque além de tudo histórico, o Valdir está com quase 90 anos de idade, né? Ele é vereador em Salvador, né? É vereador lá. E era do Palácio do Planalto, na época do Jango, né? Procurador-Geral da República. Ele e o Darcy eram os dois mais próximos ali do presidente naquele momento. Certo. E ele diz que o Jango estava na Granja do Torto quando foi procurado pelo Santiago Dantas, que não era nenhuma inspiração para o governo, mas o Santiago Dantas dizendo a ele que tinha informações concretas, sérias, de que os Estados Unidos interviriam. E a preocupação maior dele, Santiago, era com o que já havia acontecido na Coreia, e que o Brasil corria um risco grande de divisão. Eles sabiam que não ganhariam, podiam não ganhar, enfrentariam resistência, mas dividiriam o país no meio, o que seria muito mais fácil naquela época. A estratégia hegemônica dos Estados Unidos no planeta era essa, era você dividir para você, é Maquiavel, né? Você divide para você reinar, então seria essa, e por isso o Jango também... É, uma das teses. O Valdir falou esse negócio, eu achei interessante. Inclusive há uma versão de que o Santiago Dantas, que foi ex-ministro das Relações Exteriores, teria recebido a informação da KGB, do KGB, que é o Serviço Secreto Soviético na época. Aí tem uma discussão lá, na época a União Soviética pregava a coexistência pacífica, né? Não era muito confiável. Então resta saber se. Claro que isso aqui são versões. Em cima de versões você cria muitas hipóteses. Alguns historiadores. Se a KGB colocava em questão o seguinte: nós não vamos. Não vamos dar nenhum tipo de voo. Vocês se virem sozinhos. Aí pode ter sido alguma coisa por aí. O Santiago da Visão. Os norte-americanos vão intervir, vão lá. Alguns historiadores já vão bem mais a fundo nessa hipótese, viu? E dizem que, de fato, havia a proposta de estabelecer um governo paralelo em Belo Horizonte. Belo Horizonte, e o presidente reconhecido seria o Magalhães Pinto. Pois é. Ainda que essa hipótese pudesse ser confirmada com documentos, com depoimentos, que haveria mesmo esse plano até de intervenção e apoio a um governo paralelo, é sempre de se levar em consideração que a extensão territorial do Brasil faz toda a diferença. Porque uma coisa é a invasão de um país do tamanho da Coreia, ou do Iraque, ou do Vietnã. É verdade. Outra coisa é você invadir um país de dezenas de milhões de pessoas, de população, e da extensão de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, como é o Brasil. Não é uma tarefa trivial. Não é uma tarefa trivial. Exigiria um esforço muito grande, né? Mesmo muito grande. Mesmo do Império. E mais, se você levar em consideração também que esses mesmos historiadores já levantam a possibilidade de haver um acordo entre governo americano da época e os golpistas da época. Seria o Magalhães Pinto e Carlos Lacerda. E Ademar de Barros. Né? E do ponto de vista militar e industrial, criar uma base industrial no Brasil para produção de armamentos para a guerra do Vietnã. Ou seja, eles já não davam conta politicamente, internamente aos Estados Unidos, de sustentar uma guerra como a do Vietnã, que estava causando baixas poderosíssimas nas forças americanas. Agora, você abrir uma segunda frente num país incrivelmente maior, com uma população incrivelmente maior, seria um custo político, militar e econômico para o governo, que nem o governo americano sustentaria. Então, assim, isso precisa ser levado muito em consideração, né? Invadir o Brasil não é a mesma coisa que invadir a Coreia. Pois é, isso seria um blefe, porque, na realidade, nós não tivemos a invasão americana. Nós tivemos a Quarta Frota aqui em água territorial, em água territorial brasileira, né? Chegou até a vir aqui Mas até o Glauber Rocha dizia assim, sim, é muito bonito esse discurso da esquerda, mas se os marines desembarcassem, quem é que ia lá combater os marines? Não, e também você ia criar uma comoção nacional contra a invasão, o que também, é muito pior. Que seria, pois é, o que seria o papel do poder constituído, do regime. Eles deram respaldo, né? Que, pois é, eles deram... Qualquer coisa, estamos aí. É então, logística. É, aí... os golpistas se sentiram fortalecidos, né? Temos que analisar também a figura do João Goulart. O João Goulart nunca foi um revolucionário, era um cara que veio de um setor social da alta burguesia, né? Era o homem mais rico do Rio Grande do Sul na época. Mas sintonizado no seu tempo, era um cara que queria reformas, ele tinha amor ao seu povo, né? Agora, naquele momento, ele achou que seria melhor recuar e que aí ele, em pouco tempo, em algum tempo depois, tudo retornaria, seria um outro momento. Só que, lamentavelmente, ele demorou 21 anos. Agora, só queria chamar a atenção no aspecto que você falou do... Não era nem antes de 64, na época da crise do Getúlio Vargas, 54, que culminou com suicídio, os Estados Unidos já estavam aqui... de olho, inclusive, é importante relembrar o seguinte, os Estados Unidos exigia que o Brasil participasse da guerra da Coreia, né? É verdade. E o Getúlio Vargas disse, não, aqui não. É, e houve um rompimento, inclusive, com o ministro das Relações Exteriores, Vicente Hall, se não me engano. Aliás, os Estados Unidos tinham dois problemas sérios na América do Sul, que eram o Getúlio e o Perón. Não. Nenhum dos dois comia do prato dos americanos, né? Inclusive também tem outra questão histórica, que quando o Mossadegh, que era lá no Irã, presidente legítimo, depois foi deposto, ele estava trocou cartas com Getúlio Vargas. Por quê? Porque Getúlio Vargas, naquele momento, a criação da Petrobras, e lá ele nacionalizava o petróleo. Estava mais à frente que o Brasil. Mas houve uma... isso pouco é pesquisado. É importante também analisar todos esses fatos. Então, já em 54, aí o tiro adiou. Eles já estavam planejando o que iam fazer em 54, mas... Não foi à toa que o Marechal Lopes teve que intervir para garantir a posse do Juscelino, porque já queriam que invalidasse aquela eleição por causa do baixo índice de votos, 20% e pouco, 30% dos votos do Juscelino. Mas isso é outra... O golpe já vinha sendo engendrado há muito tempo. Quer dizer, o tiro no peito do Getúlio, aquele suicídio do Getúlio, foi o que interrompeu toda a trama, né, na verdade. Acabou com o banquete do golpe. O lance dramático, né, o lance trágico, né, aquela tragédia sul-americana que interrompeu aquele galope ali. O Valdir falou um negócio nesse mesmo, na abertura desse seminário, que me deixou também muito, muito curioso. Ele disse que o Jango, isso já de aspecto de ordem pessoal, o Jango tinha feito uma viagem ao México pouco antes e tinha tido um infarto grave lá no México. E que aqui no Brasil, já no começo de 64, ele teve também uma ameaça, um piripapo lá brabo também, mas não tão grave quanto o do México. Mas, em resumo, ele já vivia uma situação de saúde muito precária. O Valdir disse que ele o chamou e pediu a ele: Valdir, vê para mim um negócio de terra, porque eu só sei fazer duas coisas, política e cuidar de terra. E aí o Valdir foi procurar terras para o presidente comprar, porque o presidente era um homem de grana, né? E aí, quer dizer, ele deu essa informação ali, quase que en passant, para inserir esse dado, que seria um dado pessoal, que também a disposição pessoal do Jango para entrar numa aventura de enfrentar um golpe militar e empresarial com apoio dos Estados Unidos, tudo isso. Já não era tão grande, né? Na situação em que ele se encontrava, quer dizer, é a mesma história de você entrar numa aventura dessa e não sair. Né? Você morrer no meio da guerra. É importante também, Carlos, chamar a atenção no seguinte aspecto. O John Kennedy, em determinado momento, isso aqui não, nem é novidade, já foram revelados os papéis que foram tornados públicos, né? O John Kennedy dizia o seguinte: nós precisamos continuaram insistindo no perigo comunista. E ele dizia que comunista, perigo comunista não existe, na verdade. Ele mesmo admitia isso, tem muito pouco, né? Agora, isso aqui é preciso para estimular, ganhar opinião pública. Então foi criado um mito que os militares, né, numa época de Guerra Fria, falavam do perigo, entre aspas, perigo comunista, que na verdade nunca existiu. Foi estimulado para criar como pretexto para o golpe, né? É um mito que levou a Escola das Américas, né? A formação dos militares sul-americanos todos, latino-americanos. E na verdade o que a classe dominante brasileira não queria era a democratização do país. Claro. E a democratização quer acabar com os privilégios. Privilégios, históricos, claro. Não é? Esse era o contexto. Então eles usaram. Vive o povo aqui. Eu não sei, eu sou talvez mais velho, me lembro que eu ia à praia de Copacabana nos anos 50, aí tinha um avião que jogava o panfleto dizendo que, assinado por um cara chamado Almirante Penaboto, tinha um movimento anticomunista, que cuidado, que comunista come criancinha, era nessa base, então era... O MAC, né? Tinha o MAC e o CCC, Comando disso. De Caça aos Comunistas, lembra disso? O mar é velho mesmo, hein? E utilizar métodos extremistas, né, jogando bombas. Inclusive tem no livro do Dreyfus, fala sobre um dos personagens dele, um jornalista, Aristóteles Drummond, que planejou um atentado numa exposição soviética em 1962 e depois, no golpe do Chile, ajudou ao movimento Pátria e Libertar a entregar armas. Foi a conexão, né? Entre os produtores de armas no Brasil e os golpistas no Chile. Né? Agora, eu queria chamar a atenção para uma das propostas de reformas de base do Jango, que eu acho que tem muito a ver com o golpe dele. Dentre as várias propostas que ele envia para o Congresso, tem uma que é a da taxação da remessa de lucros, da limitação da remessa de lucros, que atinge diretamente o coração das empresas multinacionais. Não apenas as multinacionais americanas, que vinham, cujo investimento no Brasil vinha crescendo exponencialmente desde a metade dos anos 50, mas as demais também, né? As multinacionais alemãs, inglesas, francesas, né? Se contrapunha, a taxação da remessa de lucros, a limitação da remessa de lucros, se contrapunha a uma das principais estratégias do governo americano na época, no contexto da Guerra Fria, que era fazer a expansão econômica americana aqui para a América do Sul e também para a Ásia. Jango se contrapunha a isso. E também tinha uma segunda ameaça subliminar, que era o fato de que Brizola, pouco tempo antes, no Rio Grande do Sul, havia nacionalizado a ITT, né, com uma outra empresa de multinacional. E Brizola, da telefonia. E Brizola era muito próximo. É essa coisa que a gente fala, como se fosse novidade. Né? Brizola era muito próximo de João Goulart. A qualquer momento podia virar ou ministro, ou, eventualmente, até presidente da República numa eleição. Ele, na verdade, queria ser ministro da Fazenda. Ministro da Fazenda. Mas nunca conseguiu. O Dutel de Andrade disse isso para mim. E o cunhado não é parente, Brizola para presidente. Pois é. Cunhado não é parente, Brizola presidente. Era isso aí. Esse aspecto das reformas de base a parte as outras importantes. Reforma agrária. Reforma agrária, nacionalização da cadeia de petróleo, né? Reformas políticas, na área política, administrativa. Agora, esse ponto das propostas das reformas de base atingiu diretamente o capital multinacional e o capital associado ao capital multinacional aqui internamente ao Brasil. Agora, você sabe que o alguém nesse seminário, eu não estou me lembrando quem exatamente, lembrou um fato histórico de suma importância. Disse que depois que houve a invasão da Baía dos Porcos lá em Cuba pelo governo americano, a tentativa de derrubada do Fidel Castro, e que começaram os ruídos aqui embaixo, que a situação seria mais ou menos a mesma, o Jango fez chegar ao governo americano, que mostra que ele não tinha nenhum sinal de tibieza e nem de fraqueza de caráter, nem de coisa nenhuma, podia ter fragilidade de saúde, mas só. Ele fez chegar ao ouvido do Kennedy o aviso de que Baía dos Porcos aqui não. E ele não fez chegar isso através da embaixada brasileira lá, nem através do... Não mandou, não chamou o embaixador americano, não mandou o chanceler, ele mandou o chefe da Casa Militar a Washington com esse recado, que era um mais significativo ainda. Quer dizer, mostra que havia, o governo estava atento, o governo sabia, até externamente, quanto mais internamente. Ele sabia claro. Até externamente, aí só traição como a traição do Cruel, que poderia resultar, aliás, não só do Cruel, né? Do Mourão e dessa turma toda aqui. E tá, outros que vão sair por aí, né? Que ainda vão aparecer, é verdade. Aparecer. Inclusive jornalistas, né? Inclusive jornalistas, inclusive empresas de comunicação. Aliás, bem lembrado, no Chile, o El Mercurio, que era o Globo de lá, né? É sabido, não é nenhuma novidade também, que recebeu da CIA $1.5 milhão. Isso no Chile em 73. Em 64, quais as empresas, isso aqui algum dia pode, dizendo, a gente não tem, nesse momento não tem provas, há indícios fortes, né? Claro. Que possivelmente empresas midiáticas aqui receberam subvenção do Departamento de Estado. Você se lembra que no começo dos anos 60, o deputado Roberto Saturnino Braga, aqui do Rio de Janeiro, presidiu, foi relator de uma comissão parlamentar de inquérito que examinou, se debruçou sobre o acordo Globo Time Life, que foi o que viabilizou economicamente o império da Globo, que ou a instalação, a montagem e a modernização do Globo, a editora Globo, tudo isso, né? Se bobear, até a Geleia de Mocotó entrou nesse negócio aí, em Baza. O Globo, na época, não era essa potência. Ele foi a partir do golpe de 64. E o Saturnino, até hoje, o Saturnino ainda enfrenta boicote dentro passou, do Globo. O Saturnino, dito por ele, passou 30 anos sem aparecer na tela da Globo. Não aparece. Uma vez, quando ele foi prefeito, aí teve. Não podiam deixar de mostrá-lo. Não tinha jeito. Não tinha jeito. E até hoje, uma figura que. E também, já você falou no Saturnino Braga, vou falar no Rubem Paiva, né, que presidiu a CPI do IBAD. Né, presidiu. E foi assassinado, na forma, hoje se sabe, na forma cruel como foi assassinado. E. Por que ele foi assassinado? Porque trocava alguma correspondência lá com o exilado chileno, ou porque presidiu uma CPI que demonstrou concretamente a influência norte-americana, grana para parlamentares para fazer uma bancada contra o João Goulart? A conclusão da CPI do IBAD foi o fechamento do IBAD. Exatamente. Foi o fechamento do IBAD, exatamente. Então, Rubem Paiva, isso estava marcado pela direita. Marcado pela direita. Olha, Mário, agora há pouco você falou que não tem como a gente comprovar ainda o recebimento de recursos diretamente por parte dos grupos de comunicação, mas talvez diretamente, assim, o dinheiro na conta, talvez a gente não consiga. Agora, indiretamente, já está comprovado, sim. Né? Porque lembre-se que em 61, 62 foi fundado o IPES, Instituto de Pesquisa Econômica e rolou muito Estudos Sociais, que articulava toda uma atuação contra João Goulart pelos grandes grupos de comunicação do Brasil para criar um clima social que justificasse o golpe. É claro. E o IPES recebeu dinheiro da CIA, isso está comprovado. O IPES e o IBAD receberam dinheiro da CIA. E repassavam. Repassadores. Né? E aí todos os grandes grupos de comunicação, sem exceção da época, a exceção era a Última Hora, né? Última Hora. E depois, Correio da Manhã e Tribuna da Imprensa, e uma semana viraram, apoiaram o golpe e depois mudaram de posição. Mas todos eles faziam parte do esquema do IPES. Todos eles, sem exceção. O Rio de Janeiro em especial, e daí a importância da Comissão da Verdade, o Sindicato de Jornalistas que o Golo citou no início do programa, o Rio de Janeiro em especial era a sede de pelo menos 10 jornais diários de repercussão do pensamento da imprensa brasileira. O pensamento da verdade, o Brasil tem até hoje São Paulo e Rio como os centros de mídia, mas o Rio de Janeiro, por ter sido a capital, sempre foi muito mais plural. Não é muito mais plural do que São Paulo. São Paulo é um pensamento muito que vem desde aquele negócio dos quatro centões paulistas, e é aquilo ali. Agora, e é voltado para a economia, os cadernos de economia, né? Lembra? Do Estadão, aquelas coisas. Agora, a imprensa aqui é uma imprensa muito mais arejada, né? Mais política. E também lembrar, o Golo Carlos, os jornais que de alguma forma fizeram oposição. Bom, Última Hora caiu também, durou pouco tempo, depois foi uma família tomou conta, a família do Alencar, depois acabou, de uma hora... Foi interventor, e levou à falência. Exatamente. E o Correio da Manhã, tem até hoje uma garagem na sede lá. É da polícia, é, no tempo... Agora, foi e também acabou, né? É. E a tribuna da imprensa resistiu durante algum tempo. Depois, todos também os jornais sofreram muitas pressões. Não, e o próprio Jornal do Brasil, ao longo da história, hoje virou o Jornal do Tanuri na internet. Mas e é combativo ainda. Mas é um jornal, aquele jornal do Diniz, aquele jornal do Odilo Costa Filho, foi para o que é. Embora hoje... também o Joel Silveira tenha dito que quem primeiro usa na imprensa brasileira a classificação de terroristas para denominar a atuação de grupos de esquerda tenha sido o Jornal do Brasil. É verdade, o Jornal do Brasil. Que por mais isso, muito por causa daquela aristocracia do Jornal do Brasil e por causa do Nascimento Brito também, né? Mas isso aí eu acho que é outra conversa. Eu queria fazer um registro aqui da ouvinte Mira Correia, da URCA. Ela ligou dizendo que o programa está ótimo, excelentes convidados, gostou muito da intervenção. Quando eu falei que os médicos formados em Cuba falaram da preocupação deles, né, com a situação cubana, com a deterioração do regime cubano, ela diz que ela tem, por conta do trabalho dela com o cinema latino-americano, ela vai pelo menos uma vez por ano a Cuba. E aí ela diz que pode constatar essa preocupação, ela diz que é real e, portanto, não é uma paranoia nem é um trabalho. Essa coisa também, eu acho que é a globalização, acabou a União Soviética, acabou... Isso vai ser diluído tudo de uma certa forma, estão vendo a Crimeia hoje, a Ucrânia passando por esses problemas. E isso vai rolar a Europa, não é? Como é que está essa crise econômica europeia? Eu estava vendo hoje a relação dos países... E o nível de desemprego, o Brasil com 5, pouco, a Espanha com 25% de desemprego, né? E também lembrar o seguinte, que um fenômeno muito preocupante da Europa e agora na Ucrânia mesmo, o grupo de extrema-direita nazistas mesmo, que inclusive na Ucrânia são grupos que querem reabilitar personagens que lutaram contra a União Soviética ao lado dos nazistas, né? E são grupos nazistas. Inclusive, até se estranha o Estado de Israel, que volta e meia fala sobre o Holocausto, fala sobre... Silenciou com a participação direta de nazistas. Né? Eu não falo nem, não estou falando não, são nazistas mesmo. É, nazista não é expressão, não é um adjetivo. São mesmo. Então, eles que derrubaram o presidente. Que ele falava, o presidente era corrupto, era... Tudo bem, pô. Ninguém está entrando nessa questão. Agora, era um presidente eleito, né? E esse que agora que foi empossado agora, qual é a legitimidade dele? Agora, quer ficar com a Europa? Vamos ver o que é bom para a tosse. Né? Bom, vou voltar aqui para a gente fazer o fecho do programa de hoje, porque nós já estamos faltando 8 minutos para o encerramento, retomando essa questão do Brasil. Uma das coisas, eu volto a citar esse seminário da UERJ, porque eu acho que ele foi muito esclarecedor em vários aspectos, em muitos aspectos, e uma das coisas que foram ditas lá nesse seminário é que a situação atual leva a gente a pensar o seguinte: não é mais a questão ideológica, não é mais a questão política, a questão é o dinheiro, e só o dinheiro. Enquanto não mudar isso, você não vai mudar nada na organização, na dinâmica da economia mundial e, portanto, na política mundial. A gente, quando fala aqui que no Brasil a gente não vai conseguir fazer uma reforma política com esses políticos que estão aí, a gente está falando de uma coisa do varejo, porque, na verdade, você não vai fazer mudança enquanto o modelo for esse, o modelo econômico. Como é que vocês veem essa última questão, assim, para a gente amarrar? Bom, sem sombra de dúvida, né? Inclusive, a organização que eu ajudei a fundar, um Instituto de Pesquisa, o Instituto Mais Democracia, a gente tem como uma linha mestra, digamos assim, o estudo das relações entre grupos econômicos e o Estado brasileiro. A gente, inclusive, produz uma pesquisa que está toda exposta num site próprio, chamado www.proprietariosdobrasil.org.br, que a gente tenta mostrar graficamente como é que se dão essas relações, né? sem sombra de dúvida, com esse modelo concentrador, com esse modelo que restringe a distribuição de renda, restringe a participação política, caça direitos elementares da sociedade e dos indivíduos, e com esse modelo é inviável, de fato é inviável. Para terminar, a propósito disso, eu queria aproveitar aqui a oportunidade do programa e agradecer pelo convite e convidar também a todos os ouvintes para o seminário que faremos no próximo dia 26, o Instituto Mais Democracia, pesquisadores, outras ONGs, intitulado Grupos Econômicos na Ditadura e Hoje. Né? Vai ser agora dia 26, 18 horas, no IFIX, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, aqui no centro do Rio de Janeiro, às 18 horas. Né? Então, quem tiver interessado em debater esse assunto, levantar questões, apresentar propostas, por favor, vá a esse seminário. É quarta-feira que vem, né? Quarta-feira que vem. É importante mostrar o ontem no hoje, né? É verdade. É isso que... É porque, na realidade, você vai ver que os grupos são os mesmos, né? Na verdade, você tem... os sobrenomes são os mesmos. É verdade. A impressão digital, o DNA é o mesmo, né? Eu diria que hoje eu tenho um componente aí que está mais sofisticado, que é a mídia, né? A mídia que é fazendo cabeças, né? E isso é importante destacar e lembrar que o grupo mais forte aqui no Brasil, as organizações do Globo, como dizia o mestre Leonel Brizola, engordou na estufa da ditadura. Isso é verdade. Inclusive, hoje está em questão, se discute como as organizações Globo compraram a TV Paulista lá em São Paulo, e tudo indica provas concretas de que foi fraudulenta essa compra, né? Inclusive com assinaturas falsificadas e tudo mais. Isso o Roberto Requião está cobrando isso no Congresso, uma forma de se investigar essa questão. Isso é muito grave, né? Isso foi em plena ditadura. E é complicado demais você enfrentar esse monopólio da Globo, esse oligopólio global das comunicações, porque você entra no ostracismo que entrou o Saturnino Braga, que chegou a ser prefeito eleito do Rio de Janeiro, e foi o primeiro prefeito eleito. Eleito, exato. Em voto, em eleição direta, foi o primeiro na história do Rio de Janeiro, em 400 anos, mais de 400 anos de história. Mas é preciso que alguém não tenha coragem. Na Globo. Alguém que tenha coragem de... É verdade. Falar sobre a questão, Roberto, o Requião está tendo essa coragem. Sabe que hoje, eu estava vendo na internet aqui, a Globo, a TV Globo, caçou o direito da UOL de cobrir o BBB. Entendeu? Quer dizer, então, e a UOL está dizendo que isso todos os outros mecanismos de comunicação, incluindo a Folha de São Paulo, estarão dando total cobertura. Ou seja, o Big Brother Brasil virou o centro de uma polêmica de direito de cobertura e de comunicação. Onde é que nós estamos, né? A rigor, isso é um cerceamento da liberdade de expressão, né? E é interessante que é uma disputa intra-grupos. Pois é. São grupos que hegemonizam a comunicação no Brasil. São sócios no valor econômico, do jornal impresso. Exatamente, bem lembrado. Então, são essas coisas. O Gaspar escreve nos dois. Quer dizer, tem esse tipo de... É uma esquizofrenia, acho que não é não, né? Acho que é isso mesmo, é o interesse que é a grana. No final das contas, é o dinheiro que vai mandar. Agora, há um componente esquizofrênico, sem dúvida, né? Mas é a tendência natural do capitalismo da concentração, né? No fundo, é a disputa entre grupos. E a tendência é a de concentração, seja pela aquisição, fusão, pela aquisição de parte dos direitos de ações, mas é uma tendência natural do capitalismo essa concentração. Você sabe que uma discussão também, aí entra a comunicação pública, que eu levanto sempre que a gente participa de fóruns desse sentido, é de que a seleção de futebol, o Carnaval do Rio de Janeiro e outras manifestações não podem ser exclusividade de transmissão de nenhum veículo de comunicação. São bens imateriais do povo brasileiro, em verdade. Eu queria lembrar também que lá no México, um governo conservador do PRI, Partido Revolucionário Institucional, governou o México durante muitos e muitos anos e tinha perdido uma eleição, voltou agora. Um governo conservador simplesmente entrou em choque. Por quê? Porque fez uma nova legislação lá, pegando a Televisa, que é o Globo de lá, né? Que a Televisa tinha exclusividade de transmitir a Copa do Mundo, não vai ter mais. E o governo Peña Neto, governo conservador. Mexeu no, na legislação. Quando você mexe nisso aí, é o que o Correia fez, o Rafael Correia fez no Equador, com a lei de meios, né, que é mais avançada. A Argentina, com a Cristina, também fez isso. Mas, de qualquer maneira, são países menos complexos do que o Brasil, né? A verdade é que aqui no Brasil a coisa é mais complexa. Agora, os ramos são muito mais aprofundados, arraigados, como mostra o www.proprietariosdobrasil.org.br, não, só .org.br. Bom, gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês dois aqui e a Mira Correia pela atenção lá na URCA, acompanhando o nosso debate. Muito obrigado. Ao Carlos Tautz, que é do Mais Democracia e da Comissão da Verdade do Sindicato dos Jornalistas, ao Mário Augusto Jacobskindi, diretor da Associação Brasileira de Imprensa, e ambos já participaram antes aqui, voltarão, se possível, em outras edições futuras dessa série do Tema Livre, toda quarta-feira, sobre os 50 anos do golpe. Para você que acompanhou, um grande abraço, um ótimo dia. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.